Hello, Chris. Beijo. Rony na guitarra. Eu mudo a rota, mudo o horário pra não te encontrar. Faço de tudo pra não ver, não machucar meu coração. Tio Mix. Que sofre quando te vê. Tento entender com porquê. Se eu fechar os olhos, a imagem. Gilenaldo, Rosa Maria, amo vocês. E prefiro não te ver e não imaginar você com outro cara que não seja ele. E assim que tem que ser, eu vou enlouquecer. Passar com outro pra me ver sofrer. E não imaginar você com outro cara que não seja ele. E assim que tem que ser, eu vou enlouquecer. Passar com outro pra me ver sofrer. Só pra me ver sofrer. Eu mudo a rota, mudo o horário pra não te encontrar. Chamei. Faço de tudo pra não ver, não machucar meu coração. Meu coração. Que sofre quando te vê. Tento entender o porquê. Se eu fechar os olhos, a imaginação toma conta. Prefiro não te ver e não você com cara que não seja ele. E assim que tem que ser, eu vou enlouquecer. Passa com outro pra me ver sofrer. Prefiro não te ver e não imaginar você com outro cara que não seja ele. É assim que tem que ser, eu vou enlouquecer. Passar com outro pra me ver sofrer. Só pra me ver sofrer. Só pra me ver sofrer. Só pra me ver.